meu peito católico, tudo é descrença e fé. Arcaico, arcaico, meu queixo que é mal armaico, tudo rejeita e quer. É com, é sem, um milhão, vintém, todo mundo e ninguém, pé de xixi, pé de flor. Ela puxa o velório, videogame, oratório, haiku, simplório, amor sem fim, desamor. Arcaico, arcaico, em meu peito católico, tudo é descrença e fé. Oxente, oh, oxente, oh, cegadera aldo olhando pra mim, Moonwalkman. Sex no iê, oxente, oh, oxente, oh, cegadera aldo olhando pra mim, Moonwalkman. Canta comigo. Acho que é mala.